forma que eu sei fazer. Pode ver, XP de novo no rolê, vem ver aqui. Pode ver, proceder, você vê, 100% eu tô atento com quem quer me. Vai pensando. Tô assim, tô legal, tô a pampa na moral. Minha dica me inspira, malandro demais, passa mal. Aqui todo mundo fica à vontade, fica no aguarde que a sua vem mais tarde. Então vê se esquece a guerra, guarde o seu ferro, vamos falar de paz. Ouça só o elo, com parça é quem rima, e vê se vai chapando. Veja só o clima, ouve e sai dançando. Canto a estrada e olha o que passei. Vejo os desafios, os amigos que eu conquistei. A vida é um filme, ouço as propostas. Quem pega sua mão te apunhala pelas costas. A droga é uma viagem pra quem vive no gueto. Amigos de verdade, cada um tem o seu preço. Fico estressado e penso que parada. Quem serve te protege, também te mata na calada. É foda, fico a pampa, penso no hip hop. Tenho que ser mais forte, no corredor da morte. Vivi quem tem mais sorte, assim eu vou de Glock. Não sou a cobra, mas tô pronto para o gol. Tem que ter pra somar, pra chegar, Joe. Se tiver apetite pra brincar, é show. Então vem, porque tu vai a mais de 100. Então vem, aqui o bagulho dói da rei. Tem que ter pra somar, pra chegar, Joe. Se tiver apetite pra trincar, é show. Então vem, porque tu vai a mais de 100. Então vem, aqui o bagulho dói da rei. Da melhor forma eu vou que vou. Otário que parou quando o bicho pegou. A festa continua e essa é minha praia. Eu não jogo a toalha, eu não fujo da raia. Parar os caras é foda, os mano é embaçado. Aqui não segue moda e segue gueto organizado. Som bate pesado e treme no estádio. Rap é o som e o verbo é pesado. Que corre certo e segue a trilha certa. Vai ser sempre assim que vencer é minha meta. Aqui é um exército de um homem só. Segura o seu B.O. quem vacila dá o... Na rua é assim mesmo, vacilão vira bicho. E zoa os humilde e fede como lixo. O bicho vai pegar pra quem tá na escuta. Não sou filho da... Assim eu sigo a luta nos tempos. Velhos tempos se formaram quatro diamantes. Bubu, Crack, Samper, sou mais um amante. Entrando em cena e quem não é do esquema, senta. A cena é forte, é pros mais fortes que antes de tudo pensa na família, na corrida. Obstáculos vem na vida, passamos por muito e ainda tem muitos pra se vencer. Da melhor forma que eu sei fazer. Morotinho, da melhor forma que eu sei fazer. Tem que ter pra somar, pra chegar, Joe. Se tiver apetite pra trincar, é show. Então vem, porque tu vai a mais de 100. Então vem, aqui o bagulho dói da rei. Tem que ter pra somar, pra chegar, Joe. Se tiver apetite pra trincar, é show. Então vem, porque tu vai a mais de 100. Então vem, aqui o bagulho dói da rei. Quantos bons, quantos sons, quantas variações de tons. Quantos ficam nessa, só se tiver o dom. Uns vai, outros vem, vem. Como o vento vai, vai, pelo que cê quer, vem. Pelo que te atrai, sem solo pra chegar. Apetite de rimar onde for, como for o gueto. Sempre está, saiba que o vento está. Tem que ter, tem que estar. Sempre fui, não desistindo, já não dá. Vou seguindo da melhor forma possível. Vem pro meu cais, da melhor forma que eu sei fazer. Não é demais, vários fora da lei. Quem não tá, quem não tem. Quem não errou, eu errei. Aprendiz, quem que tem? Nego Val, na moral, vai que vai. Vem assim, natural, tudo igual. Rimador até o fim, pegada que não falta. Tranquilizar sua alma, as crias saem da jaula. Ou invadindo a sua fauna, eu sei porque é assim. Sempre foi lavagem, ó, quatro diamantes. Muito bem, que cê quis curtir pé de bis. Sem dar boi, só favela, nova era, erra certa, aprendiz, já foi. Tem que ter pra somar, pra chegar, Joe. Se tiver apetite pra trincar, é show. Então vem, porque tu vai a mais de 100. Então vem, aqui o bagulho dói da rei. Tem que ter pra somar, pra chegar, Joe. Se tiver apetite pra trincar, é show. Então vem, porque tu vai a mais de 100. Então vem, aqui o bagulho dói da rei. Tipo ferro, só tu verba aqui. Quatro diamantes pra quem desafia, fúria que avança constante. Dá um clique no lance, no kick, boom e sample. A música me guia por onde quer que eu ande, sei. Com o terreiro quer somente o clima, as mãos pra cima. Galera se anima, contagia, avisa aqui. Música vai, vem, entre o mal e o bem, sei. Que da melhor forma tem, vários igual eu também. Batalha traz orgulho, tem que ter disposição. É, vermelho geral, conduz o som, irmão no tom. Mais um, gueto vai, vai, sempre muito mais, mais. Seja onde for, boy, sei que sou capaz. Sacode a poeira, bom rap, tem que ouvir no talo. Som bate pesado, treme asfalto, é gueto organizado, quem é já tá ligado, Joe. Música que eu faço, e seja como for. Coração de vagabundo é um oceano de emoções. Bate forte o coração, na arena dos leões. Se quiser, só chegar, se puder. Só colar, pra somar, pra trincar. Só colar, é bem vivo, tio. Quatro diamante reluzente. A nova ordem é o gueto, muito mais é o que presente. Você me entende, tempo pra pensar, bolar pra frente. Mantém da corrente, sempre free, sempre free. Quatro diamante. Tem que ter pra somar, pra chegar, Joe. Se tiver